Jornada Interativa. Americano Friburguense. Rômulo vem na disputa no meio campo, a bola cai com o Marcelo por ali, perna esquerda, belo passe para o Jorge Luiz, lado canhoto de ataque, Jorge Luiz deixou o jogador na saudade, cruzamento, Zidinho chegou, a bola sobrou no Rômulo, dentro da área, vai marcar, colocou, marcou! Chão, galera tricolor, adivinha quem? Rômulo, camisa 9, balança o Godofredo Cruz, lindo, lindo, lindo. Eram jogados 36 minutos do primeiro tempo, quando o Rômulo recebeu do Ziquinha na grande área, esperou a definição do goleiro e tocou com tranquilidade no cantinho direito para abrir o placar. Agora tá lá no placar interativo, Friburguense 1, Americano 0.